Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. O show vai começar. Com o DJ mais top do momento. DJ Jadson. DJ Jadson. É com você, meu DJ. Arrebenta, garoto! Variedades, localizada na Avenida Cícero Marques de Souza, número 2664. Sempre oferecendo o melhor pra você. Tocando e balançando tudo.

som. Let's go, meu DJ. Hoje eu quero só dançar até de madrugada. DJ, só aquela que hoje ela tá na minha. Eu adoro quando ela joga o bumbum pra trás. Eu me amarro quando ela desce e mexe pro pai. Se tu quer loucura, vem. Se tu quer aventura, vem. Meu bem, então vem. Neném, vem, vem, vem. Se tu quer loucura, vem. Se tu quer aventura, vem. Meu bem, então vem. Desce pra mim, vem. Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar. Vou pedir para o DJ. Carregando vários pentes, é tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bombo granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, carregando vários pentes, é tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. Fumando bomba e as mina bumbum granada. Loja Jorginho Variedades, sempre oferecendo o melhor pra você. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. Eu tô tranquilo, vai, tudo uma bomba, vai, tio do batidão, vai, opa. Tá tranquilo, tá favorável. Eu tô tranquilo, tudo uma bomba, tô curtindo o batidão. Tá tranquilo, tá favorável.

até fiz de bem, mas é em vão, porque eu sei que não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Então grava lá, me mamando. Então grava lá, me mamando. The Shore, we the singer. DJ Jamison. Esse moleque se garante. Vai lá, DJ, arrebenta! Loja Chomchom Variedades. Localizada na Avenida Cícero Marques de Souza, número 2664. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim. Fica de quatro pra tu. Bora lá, China! E aí, DJ Jadson, detona o que o povo gosta de ouvir. Agora a parada é assim, hein? Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. O piranha, toma. O piranha, toma. O piranha, toma. Bagulho doido. Ai. Tu pega se tu mete, depois tu vem repete. Pega o mel, o açúcar, e também o chiclete. As molecas já estão na fita. Ele mamou loló, becutaê. Essa é mais uma produção do DJ Jadson. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagar. Deixa tudo no escurinho. Toque um rap pra mim. DJ Sangue das Produções. Toque um rap pra mim. Toque um rap pra mim. Dada, disco do Gaduzão. Toda comemorar, eu vou fazer chover chandão. Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. A vida, as mulheres, quer tudo na nossa conta. Vai, vai, vai. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, ho, garoto! Aspirando